Juliana, 096, chame Recife, frequência 126.85, alterna 2545. Estimar 6313, desça para 2000 pés, para interceptar o localizador, à direita 240, forma estabilizada. 2 Salvador, é o TAN 3895, na, ingressando na Golf, pronto para decolagem. Ok, TAN 3895, a linha decola sem parada? Afirmativo. Ok, autorizado a linha e decolada 28, o vento é 240 graus 059. Informa o tráfego da companhia a 10 milhas da 28. Gente, o TAN 3895. Salvador, boa noite, azul 2707. Boa noite, azul 2707. Salvador, approach the voice of 050-19. Azul 2707, recebe o controle. Recebo sem problema. Está cruzando agora 225 para 160. Estou recebendo controle, chamo na frequência 119.8. 19.8, chamarei. Eu chamei 6313, recebe o controle? Recebe, 6313. Salvador, approach a posição 023, boa noite. Azul 2707, confirme como recebe o controle. Azul 2707, ciente, chame novamente no 1935. Okay. 059. 7, livre pouso 28433-05. Só chegar do pit, desce para nível de voo 070. 070, 2707. É Portugal 023, Squawk Ident, descend to set level 080, pit arrival. Arrival for 2023 IDM, descendo para a nova direção para o Rio de Janeiro. 3895, com a rodada com agem, surge para nível de voo 340, via saída da EL. 340, via saída da EL, tá? 3895. R6313, chame torre frequência 1918, decimal 95. 2895, boa noite. 3305 no solo ao 24, libera a esquerda, chame o solo 21, décimo 1. Chame o solo 21, tá, 3305. Gente, o Xanã 6313, o teto estimado 900 pés, 900 pés, ajuste 1-0 no 4, chuva leve sobre o campo, pista molhada, o ponte avistando. Boa tarde, Xanã. Prossegue Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette 0533-305. Autorizado, com 246. Aguardar, com 246. Azul 2707, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 014. Desce para 3.000 no 014, 2707. Portugal 023, we descend to 5,000 feet, QNH 1014. Descend 5,000 feet, QNH 1014, airport 023. Portugal 023, descend to 4,000. Descend to 4,000 feet, QNH 1014, airport 023. 1246, reautorizar descida para nível de voo 070. 070, 1246. Autorizado pouso na 28, vento é 230 graus, 059. Sempre pouso na 1246, revista para 2509, é o número 3 na aproximação. 3501246. Alto 2707, desça para 2000, pés autorizado em LS do UPS 28, informa o código estabilizado. Desce para 2000, informa o código estabilizado, 2707. Autorizado Alfa Juliette, portão 08. aguarde aproximadamente 3 minutos para ir no seu bloco, ok? Gente, aguardando 3 minutos, vai todo mundo. Aguarde, Lua 246, desça para nível de voo 050, recua para 2001. Lua 246, e vai descer para 5000 pés. É Portugal 023, descente to 2000 feet, que a gente vai ver o aforo. Descente to 2000 feet, que a gente vai ver o aforo, Portugal 023. Tango autorizado do cordão no zero para remoto do pátio principal, mantendo escuta constante, chama o término Mike Zulu Tango. Azul 4980, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, Viator Zulu no 7, nível de voo 350. Pista em uso 28, após decolagem, mantém proa de decolagem até 2500 pés, após curva à direita, saída Aron, após Aron, Aracaju. Controle 119.35, transponder 5521, azul 4980. Autorizado de nível 350, azul 190. Colagem da pista 2-2, mantém a proa até 2500 pés. Após curva direita, saída Aron, Aracaju. Controle 119-35. Aciona transponder 5521, voado 4980. Correto, cotejamento azul 4980, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarado. 895-2707. Salvador, boa noite, azul 2707. Azul 2707. Boa noite, aguarde autorização de pouso. Teto estimado de 1 mil pés. ajuste 1-0 no 4. Pista molhada devido à chuva recente. Informe avistando o campo. Panorama avistando 2707. Com 1.800 pés, o 2707. Ok, Azul 2707, avistado o tráfego, autorizado o pouso na 28, venta 220 graus, 059. Gente, autorizado o pouso 2707. Oceanair 6224, acione identificação, chega da casa e desça para o nível de voo 140. Cara, eu não faço zero, pode confirmar, vai ficar o Zulu ou... ILS Zulu, pista 28, Oceanair 6224. Controle de Salvador, uma boa, Gol 1882, toda a gente está bravo. Gol 1888, acendo identificação, chegada e pitch, desça para nível de voo 070. Sente gol 070, autoriza pro de pitch pro gol 982. Ainda mantém a chegada, guarde gol 1888. Ok, obrigado, 982. Prossiga. Aguarde quando mais próximo será autorizado. Gol 1970, reduza para 2509. Vai ser igual a 2-0, vamos ver. Gol 9867, autorizado o ILSX Revista 28, após Monda, está autorizado o voo Serra Vida 362. Gol 9867, reduz a velocidade para 2509. No solo aos 38, libera a esquerda, chame o solo, 21 decima 1. 21 na esquerda, azul, 77. E o país ajuste no 014, passa nível de voo 060, tem condições de continuar a aproximação? 2010, 2014, tem condições, 1246. Tente, informe quando estabilizar. Estabilizar. Salvador Tower, 1-8, Portugal 023 Heavy. 1-8, Portugal 023 Heavy. The runway is wet, equipment, runway 28, wind 220 degrees, 04 knots, Portugal 023. Clear to land, runway 28, runway wet, Portugal 023. 8, desça para nível de voo 050, autorizada PROD e pitch. Muito obrigado, na PROD e pitch, descendo para 050, voo 1882. inclusive com a restrição com o 9867, desça para nível de voo 060. 060, isso aí. 1170, desça para nível de voo 070. 070, voo 1170. O 1970 informa que vai seguir tráfego 12 horas, 9 milhas, com 2.5 aeronaves de velocidade Boeing 737-800 da mesma companhia. O Xenon é 224, desce para nível de bomba 2.0250 mais. 9.0, tá mantendo 2.3.0 lá, ajuda? Afirmativo. Gol 1246, complete aproximação, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 246. Gol 1888, desça para 3010, ajuste no 014. Gol 1246, aguarde pista livre. O teto estimado em torno de 1800 pés. Pista molhada, ajuste 1014. Reporte avistando. Ok, vai reportar avistando, gol 1246. Moscow 023 underground at 41, the Kupil runway at left side on Charlie, and contact the ground 121, decimal 1. By the left on Charlie, 11 decimal 1, when I give it at 4023. Roger. Bonoy, airport, so 023, heavy vacation runner by south. Portugal 023, taxi approved by Alpha Hotel Taxiway. Correction, report beam gate 06, Portugal 023. Via Alpha, will report beam gate 06 at Portugal 023. 039. Autorizado o pouso 28, 1246. Run 1 to Portugal 023. Taxi, revise instruction. Main apron is 1011 at Portugal 023. O 1970 tem condições de redução para 200 mais? Sim, irmão. Tem, reduza para 2009 com o 1970.

Dirigindo 3.000 pés, Gol 1882. Lima 888, cruzar 2.000 pés, ajuste na 0114, ILS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Ok, autorizado esses 2.000 no 0114, autoriza para hoje usar? Autorizado. Autorizado usar o Gol 1883. Gol 9867, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Gol 9867. Gol 1170, desça para 4.000 pés. Ajuste 1014. Nossa, viu a comunicatória, 1170, legal. Vou chegar 6224, já autorizar descida para nível de voo 050. Bruno 970, sem identificação, desça para nível de voo 120, chegada Cari. Bruno 970. Pois, não vou voltar 3178. 3178, sem identificação, desça inicialmente para nível de voo 260. Identificou 260, inicialmente para 3178. Gol 9867, informa o tráfego de 2 horas 4 milhas para estar tráfego via direita na proa 060, guarde para voar proteção 364. Já tem possibilidade de reduzir até para 149, cara. Não é necessidade? O Gol 9867 está reduzindo para 140, está autorizado sinal de 364, vai seguir tráfego posição de 2 horas 3 milhas e meia. Ciente. Já reduzi 240 nós e já estou autorizado para o Serra Vitor 364, o Gol 9867. Gol 9867, confirmando 1409 nós. 1409 nós, está presente, Gol 9867. Estabilizado na LS, Gol 1888. Gol 1888, complete, chame a torre 1198, decimal 95. Gol 1195, obrigado, até daqui a pouco, Gol 1888. Aqui, 2130, TAC 3178, confirma o seu procedimento realizado na 28? ILS Zulu, pista 2178. Aqui, Zulu, 28, TAC 3178. Gol 1170, para sequenciamento, mantenha a proa, aguarde você para o localizador. Você é a proa, 1170. Gol 1970, na escuta? 3178, desça inicialmente para nível de voo 220, tráfego 12 horas, fizeram 215 para nível de voo 120, sem contato com o controle. Corrigindo para nível de voo 150, descida do tráfego. Ok, então nós compreendemos que a gente vai precisar até o 120, tráfego assim, são 12 horas, está restrito ao 150. Está restrito ao nível de voo 220, tem 3178. Estamos restrito ao 200, está restrito ao 150. Lima 170, 272, 1000 pés, ajuste na 014. Bloco, apito, voo no 882. Teste voo no 888, tráfego avistado, autorizado pouso na 28, venta 220 graus, 0612 nós. Pouso autorizado, voo no 888. Lima 170, para interceptar o localizador, esquerda 300, informe estabilizado. Esquerda 300, voo 1170. Lima 9867, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, boa. Salvador, voo 9867. Está passando agora o Serra Vitor 364, trem mais travado, visual com carro. Eu aguarde autorização de pouso, voo 9867, pista molhada devido à chuva recente. Formar a nave da companhia na, a uma milha da cabeceira 28. Paciente, voo 9867, aguardando. Padrezinho 78, autorizado nível de voo 060. 060, tá, 6178. Puxa número 316, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeu, via para Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso 28, após decolagem, mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Mótiva. Controle 119, decimal 35, transponder 5515, puxa número 3, 13. Protegimento correto, cinema 313, somente a saída da El, após da El voa Lida, após da Lida voa Mótiva. Correto, 6313, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Salvador, voo 8, voo no circo 8, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 06, voo 8, chama 224, desce para 2000 pés. 2000, Montana Pro. Gol 1170, completo, chame torre 118, desce 995. 1895, boa noite. Boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 970, continue aí na final, tá 28. Reporte avistando o campo, o ajuste no 014, pista molhada. Sete. 7300, esquerda, informa o corte estabilizado. Esquerda, informa lá, descendo pra 200. Firmativo. Confirma o ajuste, é 1904, né, 224. Firmativo. O 9867 no solo ao 54, libere à esquerda, chame o solo 21 decimal 1. Libera à esquerda, solo Salvador, solo 54. 28.67. Autorizado Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette por 2. Cliente, completo chame torre, frequência 1918, decimal 95. 1970, autorizador fica para 2000 pés com ajuste no 014. 2000 no 014, nossa cara. Então 3178, autorizador fica de 2000 pés, ajuste no 014. Ok, seria 3000 pés, compreendeu? 3000 pés. 3000 pés, tá? 3178, com 1014. Boa aproximação. Z1970, autorizado ILS ZU, pista 28, informa como estabilizado. Autorizado, informa estabilizado, 974. Z1970 no solo 57, libera a esquerda na Charlie, 21 decimal 1. 21 na Charlie, libera a esquerda, igual 1974. Acionamento na posição, posteriormente o pushback. 980, seguinte, aguarde o posicionamento pushback, sir. O acionamento é na posição. Muito bem, então nível acionamento na posição, aguarde para o push. Batista nível acionar, chamará para o pushback o azul para tomar a posição. Autorizado, pouso na 28, venta é 200 graus, 08 nós. Sempre pouso na 2862, 24. Número 70 é o Solo Salvador? 1170, Solo, 1170 na Alfa. 1170, ingressa Índia, portão 0. Meia dúzia, portão, posição meia dúzia. Índia, portão meia dúzia, vou rumo ao nosso lugar. O 6224, a ficha 28, ela não tem papi ainda inicialmente não, mas está sendo implementado. Ah, Boa noite, está na escuta do Azul 2754. Azul 2774, teria saída prevista, por favor, Porto Seguro? 2774 para Porto Seguro da El Leda com a direta. El Leda direto, obrigado. Oceano 6224, solo 00, libera a esquerda, chama solo 21, decimal 1. Vai ter que equilibrar na última, ok? Queima. Tem que equilibrar na última, tá muito rápido aqui. Ok, sem problema, pode livrar na Charlie, a seu critério. Muito obrigado, tá agilizando. Para a Taxi India, senhor. Quatro é o solo salvador. É 224, ao livrar, chama o som 2131. Boa noite. Boa noite. Estabilizado, 970. Cliente, completo, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Entre 1978, reduza para 1809, utilizaria LS Zulu, pista 28, informa quanto estabilizado. Ok, adivinho para 180, autorizado o procedimento LS Zulu, 28, encontra estabilizado, 3178. Porém, o teto estimado é em torno de 1700 pés. 7 graus. O 970, só informação adicional, ficha 28 está molhada devido à chuva recente. 7 graus. Da Azul agora no portão 1, o portão exatamente onde o senhor vai ser locado. Autorização Recife, está na posição 05. 3305, boa noite, Charlie, confere. Recife, eu tenho 330 já aprovado, pronto para 4. Pronto. 3305, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Apero Zulu 17, nível de voo 330. Pista em uso 28. Após decolagem, mantém proa até 2500 pés. Após curva à direita, na saída Aron, após Aron, voa direto Aracaju. Controle opera em 119, decimal 35, aciona 5525, TAM 3305. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Zulu 17. Decola da 28, mantém a proa até 2500 pés, após curva direita, saída Aron. Depois voa Aracaju. 5525 ao transponder, 1935 ao controle, TAM 3305. Protegimento correto, TAM 3305. Portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chamar. Azul 4980, por gentileza, confirme algum problema agora com o pushback? Nada, o push aqui com o táxi do Ocean Rex. Por verdade, eu não confio, poderia repetir, senhor? Azul 4980, o pessoal do Salto perguntando aqui para realizar o pushback calda para a Índia, se não vai atrapalhar o Ocean Rex. O tráfego foi instruído a não ingressar na Índia, senhor, exatamente para que o senhor pudesse fazer o pushback com a calda exatamente para aquela taxiway. Imagino, obrigado. Ok. Portão 8 aprovado, puxa o acionamento, o chinema 313, chame próximo do táxi. TAM 3178, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá, 3178. Hoje está 3178, final da 28, a uma milha do Esté. Hoje está 3178, reporte avistando o teto estimado 13003, 1300 pés, pista 28 molhada, ajuste 10014, e não chove na vertical do campo, reporte avistando. Hora 014, não chove, ciente, reporte avistando, está 3178. Luno 970, no solo 05, libere à esquerda e chame o solo 21 decima 1. Quero 21, 1, nossa. É 313, livre, chame táxi. Salvador, gol 970. Gol no 970, autorizado, agilizando Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. Desconsidere o 970, ingresso aqui no pátio 3. Taxia, chama para ingresso, pátio principal, via pátio 3, o gol no 970. Olha, eu já ingressei aqui na Alfa. Sim, senhor. Então chama para ingresso, taxia Juliette, 1970. Camarada está ingresso na Juliette, o Cinema 224, a aeronave não fez o que foi instruída. Foi instruída a fazer o pushback via taxiway Índia. Por gentileza, quando com segurança, o centro é autorizado o ingresso via Índia, portão 01. Posso parar, né, 24980, por gentileza, instruiu o pessoal de solo a efetuar o pushback ingressando no pátio 3, o azul 4980. E 4980 da 5, vai tomar no pátio 3. O Embraer da Azul agora está falando do pushback e irá ingressar com a aeronave no pátio 3. Totalmente no pátio 3, senhor. Observe a aeronave e assim que a mesma ingressar totalmente no pátio 3 com segurança, ingresso Juliette para o portão 04-1970. Ok, então após a aeronave da Azul ingressar no pátio 3, ingresso Juliette para o portão 4-1970. Boa noite, eu vou 9932 para Recife, 390 para Amplona. Chegou 9932 de Recife, 390, eu já tenho aprovado a informação do professor Charlie. Por gentileza, prepare a saída Aron após Aron Aracaju e aguarde um minuto código 9932. Aron Aracaju. Vamos preparar aqui 9932. Paulo Salvador, tá 3178, segura sua escuta. 142, Galeão, por gentileza, confirme a autonomia. 0520, é isso? Copiado, 6313, aguarde para início do táxi. 4. 3178, taxia via Alfa, chama para ingresso na correção. 3178, condições da presente ingressar a taxa Equilo? Então 3178, confirme, não tem condições de ingressar aquilo agora, é isso? Apenas aqui, gente, chama ingresso da taxa Juliette. Ah, ingresso da 3178. Salvador, boa noite, azul 4959, ciente da Charlie, autorização? 4959, aguarde para 4. Pode dar. Norte Azul. Foi 5001 que eles tacaram quando possível a autorização para Guarulhos. 5001, boa noite. Guarulhos, prepara da Eula e da Motiva, número 3 para a cópia, aguardando. Prado. Mantenha a posição essa da Juliette. Manterá, mantenha. Azul 4980 na escuta sola. Na escuta 4980. Tem condições para chamar pronto para o táxi, feito a 180 aí próximo à entrada da Juliette e retornar à parte 3? Então eu chamo pronto para o táxi será via pista no zero. Foi mais cheio chamar a pronto para o táxi, eu passo na mensagem. Táxi aprovado, pátio em Índia. O ponto espera da 1 no 0, vai chamar a torre em 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0, no 4, táxi será via pista no 0 até a cabeceira 28. Solo Salvador, 3305. 3305 é o portão 5, aguarde, previsão de mais 3 minutos. Aguardando, tá, 3305. Táxi Azul 4980, 3 horas e 20 autonomia, 108 a bordo, alternando Maceió. Agora a passagem do... Pode continuar, 4980? Qual é a posição aguardando Azul 4980, aguardará ingresso do depois da TAM à sua direita para o portão no 0, após ser autorizado. Chamativa, aguarda na sua escolha 4980. Via Pátio, Índia, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Observa a passagem do Airbus da Avianca, após ingresso da Juliette, portão 1-0, portão 10, então 3178. O 6313, informa que o vento no momento é 200 graus com 8 nós, está se mantendo assim. Se o T34 da pista no zero, pode ser 10 graus só de diferença do través, entendeu? Acho que vai para 10, então pronto, está autorizado a linha e decolador no zero, a saída permanece a mesma. Da Real Linda, só muda a curva para decolar e a direita, ok? decolar pistão no zero. E agora será curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, Azul 4980. Deve prosseguir via Pátio Índia, 118 decimal 95 a torre, altímetro no zero, no 4, bom voo. Puca, Jamo, Aracaju, pista 10, 19. Reto curva esquerda, após decolagem Azul 4980, livre taxi 10895 no ponto espera 10. 305, livre acionar, portão 5, chame táxi. Deve chamar táxi, tá, 305. Voo 9932, pronto, copo. Pronto, copo. Voo 9932, Recife, aprovado, nível 390, via Perzulu 17. Decolagem da pista 28, depois decolagem, curva à direita, na subida Aron, após direto Caju. Aciona 5530, controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado Recife 390, via Brasilu 17, a saída é Aron, depois Caju, decolada 28, curva direita, 530, transponder, controle 119935, gol 9932. Correto, gol 9932, portão 3, chame pronto, puxa back acionamento. Chama, puxa acionamento, gol 9932. Autorização, boa noite, Renamia 224, número 3 para copo. Aguarde autorização. Positivo, aguardando. Poderia só adiantar a subida prevista, por gentileza? Revisão para o Azul 4959. Qual foi o nível solicitado para a Eliel? 140.